mil para 4.000, 4.200. Desça para 2.000 pés, ajustou, correção, desça para 3.000 pés, ajustou o time, tô no 0.4. Reforma, trato, correção, 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, 9 PA, 3.2. Esse vai ser para 3.000, 4.200. Só para 2.000 pés, forma localizador. 2.000, chamada no local. Detendo direto por rotatória, forma visual, passo para ordem. Rotatória, chamada no local. Tipo 5220, desço para 3.000 pés. Ajuste no 0, no 4, forma localizador. 220, feche. Aproximação, chame tuas, temos 86, bom pouso. Torre azul 4235, 12. 4235, reporta visual campo, trem checado, a pista se volta molhada. Porta visual 4235. Visual 4235. 235, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 059. Ele pouso na 10, 435. 160, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Estou altímetro no 0, 14, vigilante de radar. Bom campo, assistência Juliette. Chame tu, 186, bom pouso. 186, bom trabalho, Vitor Pedilha. Torre Salvador, Papatango, Vitor Pedilha. Autorizado final no 7, ponto curto final. Contrato curto final no 7, Juliette. 2.0, pode passar para 2.000? 3.0, desça para 2.000, fala no localizador. 5.2.2.0, que é isso? Fox November, prossiga. Solo 3.5, solo 1.2.1.9. 2.9, consola, azul, 4.2.3.5. Vitor e Juliette, vento 1.7.0 graus, 0.5 nós. Autorizado, pouso, pista no 7. Autorizado, pouso no 7, Juliette. Salvador Azul 4235. Solo Salvador Azul 4235. Azul 4235. Firmando? É o Azul 4235, livrou aqui no ponto do contato com o Sol. 1.2.1.1, confirmando, Azul 4235. 1.2.1.1, obrigado. .7.4.0, senhor, identificação autorizado, chegada mais vista para o nível 060. Ajustou o time, estou no 014, vigilante radar. .5.2.2.0, interceptou. Completa aproximação, chame torre, 108.6, bom pouso. Gente, graças a Deus. Salvador, 35.2.2.0. O 35.2.2.0 reporta visual com o campo, deixa eu testar uma olhada. Confirme. 220, reporta visual campo. 5.2.2.0, sim. Salvador, 2.60, próximo do cara no 0 pra... Mano, 2? A 2.60, já vou, próximo do ponto de cara no 0 pra... O 2.60 é suficiente, inicialmente mantém o ponto de espera no 0. Mantém o ponto de espera, 2.60. Vitor Angelete, solos 3.8, autorizado backtrack no corte, 4.4 de frequência. .5.2.2.0, avistando, baixar trabalho. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.1.8.0 graus, 0.5.9, 35.2.2.0. 5.2.2.0, gente. O voo no 2.6.0 após a TR na final, Lima tem que ser no 0. A TR ali, matando 0, 2.6.0. Terra Fox November, controle, na escuta. Ciente, mantenha referências visuais, prossiga agora pelo litoral, corredor Caixa Preto. É, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para conexões com o demais tráfego desse setor, ok? Matrix 220, Solas 41, livra direita, solo 1219. Continua, 1219. Direito no 211, no trip 5220, grato. Quando foi feito em Salvador? Azul 4060, desça para 2000 pés. Acho que eu tinha metido no 04, com o localizador. 6747, desça para 3000 pés. Eu estou tindo no 04. Reduza para 2301, objeto 6747. O Bono 260, vento 170 graus, 069, autorizado a colapso no zero. Decolagem no zero, Bono 260. Minha 0 decolou de 43, controle 119, decimal 35. Ah, 260, contato radar, tropa nível 390, perfil PUCA. 390, que é o para cópia 121 décima 1. Zoom da Cimal 1 no India Mike Alpha, confirmando, prossiga. India Mike Alpha, tá recebendo a torre? Sidney Mike Alpha, para cópia, por gentileza, faça a chamada 121 na Decimal 10. 40, desça para 2000, informe o localizador. Chame 0, complete aproximação, chame 2, 386, Babouz. Alto 4060, confirma com a recebe a torre? Alto 4. Ok, livre pouso, tráfego avistado, vento 170 graus, 05 nós, o azul 4060, pista molhada. Pouso na 10, pista molhada, como é que é o confio, né? Sabe a torre? Zero, poderia fazer uma ponte chamando o Índia Mike Alpha, por favor? Pedir para ele alternar 1895. Índia Mike Alpha, alternar 118, decimal 95. Mike Alpha, você não escuta? Externo, você embaixo travado. Bom dia, 740, reporte no externo. Aguardando o estadio. Bateria externa, 760. 260, passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 1 no 2545, até 1285, boa viagem. E Mike Alpha, como recebe a torre? 740, poderia chamar o India Mike Alpha, verificar se ele me recebe? Zero. Alfa é web 6740. Já passamos de externo embaixo travado 6740, sem contato, Índia Mike Alpha. Excelente, obrigado, aguarde, pista livre. 6740. Índia Mike Alpha, se recebe, alterne 1895. Romênia, Mike Alfa. Senhora Juliette, a sua identificação autorizada de chegada a mais, desça para 2.000 pés, estou tímido no 094, informe o localizador. É 740 no solo 52, libera direito, chama 121 no decimal. Direito e chama 121 decimal. 1-0. Decimal 1. Lima, Serra Juliette, confirme como recebe o controle. Mil pés, forma o localizador, ajuste no 04. Prossiga ainda, Michael. Tem livre táxi, chame na papá para o ingresso. Ainda, Michael. Ainda, Michael, esse voo ele é regular, sempre tem o voo de treino, poderia confirmar? Ok, chame para o ingresso na pista, na 7. Só para confirmar, mas sempre vai para Morro de São Paulo. Ok, obrigado. 1, 2, 3, 4, por favor. A linda é cola pista no 0160 graus 089. Autorizado. Cola 10, voo 1. Ajustou o time, no 03, prossiga na flor do farol de farol da barra, informe passando o mesmo, prossiga para o corredor Axé. Primeiro ingresso, porte anel pronto, cabeceiro 17, vai que é. A Serra Juliette poderia fazer uma ponte com a Força Aérea 8761? Serra Juliette, pediu ao mesmo para que se mantenha referências visuais, para ajuste no 0 no 3, informar a partir do farol da barra. É, posto aéreo aqui? 8761. Força aérea 8761, na escuta do Lima Serra do Leste. Triplo 7, triplo 57, chame 1935, por favor. 1935, bom dia, gol nosso triplo 7. Opa, problema, respondeu. Ok, grato pela colaboração. Controle Salvador, gol 1777, 1800, Dael. Gente, sua para o nível 320, deixa o Dael. 320, Dael, gol 1777. Vou direto, Dael, 777. Presente na 777. Oi, 761, não escuta? Positivo, mantenha 500 pés, referências visuais, ajuste 1 no 0 no 3, prossiga para o farol da barra e corre passando ao mesmo.